Sozinho com uma dor, é apenas um caminho perdido. O amor que não se acaba, você pra mim vale mais que joia rara. Meu tesouro, minha paixão, você é pura diversão. Espere que nunca se acabe a nossa paixão. O que eu tenho aqui dentro é amor, meu coração não disfarça. Quando você passa, agora é diferente. Todos vão saber o quanto eu te amo, o quanto quero você. Já não consigo ver meu mundo sem você. Amor já não dá pra entender. Como é que vou viver sem você, amor? O meu mundo acabou. Volta, amor. Eu te amo, esqueço o que passou. Uma vida sem você é tudo. Como um peixe sem o mar. Sem ter você comigo é sem motivos pra sonhar. Esse sorriso que faz falta, essa solidão machuca. Doeu o seu desprezo e eu sei foi a minha culpa. Saudade, desespero e a vontade de ligar. O medo de um não que vem pelo celular. Ó, princesa que tomou de assalto esse coração. Ô, mulher que me fez tão bem, me fez perder a razão. Sei que não andei muito bem, te deixei assim entristecida. Sei que não andei muito bem, só causei mágoas e feridas.